eu quero falar nessa noite, é óbvio que é do tema, do assunto que envolve esses dias, essa noite, amanhã. E Jesus salvou pelo menos 3 pessoas em poucos minutos, entre hoje e amanhã. E eu queria que você visse isso na Bíblia comigo. Pelo menos 3 pessoas se converteram assim, ó, rapidinho. E Jesus não falou praticamente nada. Vamos ver na nossa Bíblia, Lucas capítulo 23. Lucas 23. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 39. É o relato de um acontecimento que já se dá no dia de amanhã, na sexta-feira. Lucas 23, 39. Veja ali comigo, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, quase meio-dia, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário, lá do templo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, morreu. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio, a decisão e a ação dos outros, esse homem era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que ele esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. 2 homens têm uma experiência tremenda de se converterem, de mudarem de cabeça, de mudarem de opinião. Um deles, e o primeiro que se converte, você já pode ver, ali no verso 40, ele diz para o outro: 2 bandidos crucificados, um de cada lado, e crucificaram assim o Senhor, exatamente para humilhar Jesus. Do lado de bandidos conhecidos, de pessoas condenadas, colocaram Jesus ali para dizer: esse também é um bandido, é uma outra maneira de humilhar, além da própria cruz. O fato de colocar do lado de gente daquela estirpe, daquele nível. Pois um dos bandidos, e lá no livro de Mateus diz que os 2 bandidos estavam injuriando Jesus. Estavam debochando. Mas agora que diz que um então parou de injuriar, parou de debochar, e esse um começa a dizer: tu não temes a Deus? Tu não respeitas a Deus, nós merecemos estar aqui, mas esse homem não merece. O que aconteceu com um dos bandidos? O que aconteceu, agora me acompanhe nesse raciocínio, Como crer num homem que está morrendo? Como crer num homem que não tem nada para te oferecer? Afinal, Jesus, naquele momento, morrendo como homem, não desceria da cruz? Até foi provocado a isso, mas ele não quis. Como aquele bandido, e agora eu começo a ver que esse homem, já vamos dizer ex-bandido, ex-assassino, ex-tudo que é ruim, esse homem tem uma fé tremenda. Crer em Jesus, quando Jesus estava fazendo milagre, era relativamente fácil. Crer em Jesus, lá no casamento que ele transformou a água em vinho, era fácil. Crer quando ele abriu os olhos do cego, era fácil. Mas agora crer quando esse homem está morrendo miseravelmente. Então eu estou quase dizendo a vocês, ou eu estou dizendo, que esse homem teve uma grande, grande fé. Me parece que uma fé maior do que o normal. Acompanhar esse pensamento. Quem é que crê num homem que está agonizando na cruz? Num homem que, aparentemente, não tem mais nada para dar. Pois esse homem se converte, esse bandido se converte. Um bandido que não se interessou nunca em assuntos religiosos. Ah, talvez ouviu falar de Jesus, mas ele nunca tinha se interessado. Até minutos atrás estava debochando e ele vira de lado. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele teve um entendimento, e Jesus falou pouquíssima coisa na cruz, poucas palavras. Jesus falou na cruz 7 frases, curtinhas, bem curtinhas. Também, não dá para falar muito mais ali, né? De pendurado, sofrendo, sangrando, morrendo. Pois esse homem se converte ao ver um outro homem que foi capaz de amá-lo, foi capaz de amar o mundo e nunca mesmo de pendurado ali na cruz, não disse palavra contrária nenhuma. Não amaldiçoou ninguém, não lamentou a própria sorte, ah, pobre de mim, miserável homem que sou, não. Ele está ali, o bandido ao lado, observando e olhando e olhando e olhando, e de repente cai a ficha. Ele percebe, esse homem não é um homem comum. Esse homem não é um homem qualquer. E ele entende que aquele homem ali é Deus que está de pendurado na cruz. É homem, mas é Deus ao mesmo tempo. E ele diz então, lembra-te de mim. Como é que a gente sabe que esse homem se converteu? Não deu tempo de ele mostrar que se converteu, porque morreu daqui a minutos. Mas ele depositou uma esperança em Jesus. Quando tu fores para o paraíso, te lembra de mim, Jesus. Esse homem, esse bandido, em algum momento, ele ouviu alguma coisa sobre Jesus, sobre o reino eterno do Senhor. Ele ouviu em algum lugar. E nunca deu atenção, não se interessou. O negócio dele era assaltar, matar, fazer qualquer coisa ruim. Mas agora ali, à beira da morte, ele se rende ao Senhor, ele crê no Senhor. E ele só pede, Jesus, não te esquece, não te esquece de mim. Como é que começou esse jogo? 2-1 para os bandidos, não estava? E agora, o jogo não terminou ainda? Já está 2-1 para Jesus. Já tem 2 convertidos na cruz, né? Jesus, já o Filho de Deus, e já um convertido. Sabe, quando as pessoas se encontram com o amor de Deus, sempre nós vamos ter que ter uma atitude. Nós sempre vamos tomar uma decisão, ou a favor ou contra o Senhor. Ah, mas aparentemente eu posso ficar ali no meio termo. Bom, meio termo, meus irmãos, só existe para nós. Nos relacionamentos humanos, porque para Deus não existe meio termo. Ou você é cristão, ou você não é. Mesmo que você é do Senhor, você... Ah, mas eu não sou uma pessoa tão ruim. Às vezes as pessoas me dizem assim, pastor, eu não sou mau. Eu sou um bom homem. Ah, tem que se converter, pastor. Esses caras aí, ó, esse tipo aqui, esse tem que se converter. Calma aí, a pregação não terminou ainda, né? Vocês viram que Jesus falou pouco e o homem se converteu. Porque entendeu algo, entendeu um amor na prática. Um amor que estava ali sangrando. Um amor, naquele momento, de poucas palavras e total atitude. Estava ali o Senhor. O segundo caso, dê uma olhadinha no segundo caso, que é o centurião. O centurião é o comandante da crucificação. Se no primeiro caso o bandido não está nem aí para assunto religioso, vamos chamar assunto religioso? Já o comandante, aliás, o primeiro debochava. O comandante, ele é indiferente. Ele nem é judeu, ele é lá de Roma. Ele é um enviado de Roma lá para Israel. E ele não está nem aí para esses assuntos da religião dos judeus. Até se você ler os textos bíblicos que envolvem a Páscoa, o Pilatos chegava e dizia, quando os judeus mandaram para prender Jesus e mandaram para o tribunal, o Pilatos perguntou, tá, mas qual é o crime desse homem? Ah, ele pecou contra o nosso Deus, ele blasfemou. E o Pilatos disse, o que eu tenho que ver com isso? Isso não é assunto de lei civil, isso é assunto da religião de vocês. Vocês lembram que Pilatos lavou as mãos? Pilatos disse, olha, eu não vou condenar esse homem. Porque não tem um crime segundo a lei dos romanos, que justifique a morte dele. E devolveu eles. E aí foi do Pilatos, foi para o Herodes, voltou para o Pilatos. Jesus essa noite passou de tribunal em tribunal. E aí os judeus, para pressionar o Pilatos, disseram, olha, ele está dizendo que ele é rei dos judeus. Mas o que eu tenho a ver com isso? Ah, ele é inimigo de Roma, ele é inimigo do César. Se tu não fizer nada, Pilatos, nós vamos te denunciar para o imperador. E aí? Por motivos, praticamente, vamos dizer agora, políticos. Aí o Pilatos meio que se assustou. Porque se ele deixar esse dito rei aí que apareceu, se ele deixar isso crescer e for denunciado em Roma, ele cai. Percebam, meus irmãos, nessa noite, foi muita injustiça, muita armação, muita mentira, muita pressão entre hoje e amanhã, até que culminou na cruz. E quando Jesus acaba de morrer, ele diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele diz aqui, Pai, entrego o meu espírito, era uma oração que as criancinhas judeus faziam. 5 anos, 7, 10, até 13 anos eles faziam essa oração. Quando iam dormir de noite, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando a criança ia dormir, quando a gente era criança, a mãe ensinava a gente a orar, não ensinava? Quem aqui aprendeu a orar desde pequenininho? Os pais ensinando, olha aí pessoal. Ajudem seus filhos também agora. E quando o povo de Deus, ali os judeus iam, as crianças iam dormir, eles diziam essa frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, entrego a minha vida, Deus. O que o Senhor está fazendo? Uma oração, vamos chamar uma oração de criança, na cruz. Pai, estou indo dormir. Numa linguagem figurada, estou indo dormir. O que eu tinha a fazer está feito, Pai. Vou descansar das minhas muitas lutas. E quando ele acaba de orar assim, ele morre. E o homem que era gerenciava 100 soldados, o centurião, quando ele viu que Jesus morreu, um homem que não estava nem aí para a religião, ele fez o serviço dele. Tinha que crucificar os bandidos, ele ia crucificando. Mandava seus soldados, vamos lá, prega mais um, prega outro. E aquela gritaria, ele assistia aquilo direto. E tinha que pegar o cara à força muitas vezes, porque botar uns pregos aqui nos pés não é fácil. Mas quando esse comandante, um homem duro, um homem firme, acostumado em fazer isso aí, quando esse homem viu Jesus morrer, aconteceu alguma coisa dentro dele. Vamos dizer de novo, caiu a ficha. Ele entendeu. Ele entendeu esse homem aí. Verdadeiramente era o filho de Deus. Esse homem, o centurião, ouvia falar também, porque todo mundo falava de Jesus. Esse homem que nunca se importou com fé, esse homem que nunca deu uma devida atenção a Jesus, agora, esse homem está convertido no momento. Eu não disse que em poucos minutos. Dois convertidos já tem em poucos minutos, não tem? Pouquíssimas palavras do Senhor, quase nada. Até morrendo. Enquanto Jesus está morrendo, tem gente se convertendo. Tomara que nos nossos enterros seja assim. Estão te sepultando lá, ou estão lá no funeral, tem gente se convertendo. Quem é que quer que seja assim no dia do teu enterro? Pode dizer, eu quero que gente se converta no dia do meu enterro. Ou lá na cama do hospital, ou em casa, quando eu estiver morrendo, o enfermeiro do lado se converta. Ou a minha visita lá, que está me visitando naquela hora, ou um familiar duro de coração, que nunca se interessou por nada, nunca foi contrário, mas nunca foi a favor. Olha o centurião, que se converta naquela hora. E é o que está acontecendo aqui, neste momento. Esse homem era um líder militar. Se o outro primeiro era um líder de bandido, ele liderava uma facção, se fosse no nosso tempo hoje. Agora aqui temos um líder militar. E por último, meus irmãos, tem um líder religioso. Vejo ali. Olha lá, verso 50. E eis que certo homem chamado José, ele participava de que grupo? Do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de juízes. Era a elite religiosa e também administrativa que julgava o povo todo. Tudo que é assunto passava pelo Sinédrio. Eram 72 homens que dirigiam a nação de Israel. Esse aqui, José, era um. Tão lembrado de outro? Tão lembrado de outro que era do Sinédrio? Nicodemos. Nicodemos era o líder dos 70 ou 72. Agora aqui tem um parceiro dele que também, olha ali, ó, que, verso 51, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Onde é que estava o José de Arimateia na hora que o Sinédrio votou a condenação e morte de Jesus? Não sabemos. Nós não sabemos onde ele estava. Ou ele não estava presente no dia do julgamento. Não sabemos. Ou naquela hora ele até pode ter falado alguma coisa, mas foi voto vencido. Ou a outra possibilidade, que naquela hora a pressão era tão grande do grupo. E diz aqui que ele era um homem bom e justo. E ele se calou. É possível. E me parece que essa é a maior possibilidade. Sabe quando tu está num grupo e tu é a absoluta minoria, ou quem sabe só tu, no meio de 70. E a pressão, todo mundo diz, vamos matar esse homem, vamos matar, vamos matar. E tu sabe que o grupo está errado, mas te faltou força. Te faltou força para dizer, eu não concordo com isso aí, esse homem é bom, e papapá, papapá. E tu te intimidou, de repente o grupo te intimidou. E a tua bondade não foi manifesta. Ou a tua opinião também não apareceu. Ainda que aparecesse, seria vencida, mas deveria ter aparecido. Mas esse detalhe nós não temos na Bíblia. Vejam, meus irmãos. Esse homem agora, se ele tinha uma fé tímida, porque diz aqui que ele já era discípulo de Jesus. Ele seguia Jesus de uma maneira um tanto discreta. O outro amigo dele, Nicodemos, também seguia Jesus discretamente. Lembram? João capítulo 3, que Nicodemos foi falar com Jesus de noite, para não ser visto pelos seus amigos que também eram autoridades. Agora aqui temos outro homem. Só que o José de Arimateia era um líder religioso. Nós já tivemos aqui, então, um homem que debochava da fé, o bandido, se converteu. Já tivemos aqui o centurião, um homem que não estava nem aí para a fé. Ele era tanto faz quanto fez. Ele não se importava com esses assuntos. E agora, por terceiro, temos um homem religioso. Um homem extremamente religioso. Mas parece que um homem bom e justo, num determinado momento, e há pouco o julgamento de Jesus tinha sido na noite anterior, essa noite agora, a crucificação amanhã. E esse homem, por algum motivo, ele não se expressou muito. Por que que vocês acham, meus irmãos, que Lucas escreveu essa parte da Bíblia assim sobre José de Arimateia? O livro de Lucas foi escrito lá pelo ano 60. Então a igreja já tinha uns 30 anos. O que que se falava no meio cristão de José de Arimateia? Pensa um pouquinho. Ah, o José de Arimateia era um homem influente. Ele era do Supremo Tribunal Religioso. E eu acho, não tenho uma afirmação, mas isso é uma linha de raciocínio dos maiores pensadores cristãos sobre o assunto. E eu penso assim também. Que no meio da igreja, em geral, nos primeiros 10, 20, 30 anos, o pessoal estava queimando José de Arimateia. Por que que ele não defendeu Jesus? Por que que ele não se levantou lá? Por que que não ergueu a voz? Mas parece que ele se intimidou. E o doutor Lucas fez uma pesquisa, diz aqui no início de Lucas, uma pesquisa acurada, detalhada. E o Lucas, no fundo, no fundo, está defendendo, como que protegendo a vida do bom José de Arimateia. O Lucas está dizendo, olha, em outras palavras, olha, pode ser que seja verdade, que lá na noite do julgamento, ele se encolheu. Afinal, era um voto só, ou ele e o Nicodemos, dois votos apenas. Ele se encolheu, mas agora, vejam ali, irmãos, verso 51, ele esperava o reino de Deus, agora 52, tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Pilatos, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho. Tem que ter coragem agora para fazer isso aqui. Tenta imaginar aquele ambiente, três crucificados. E crucificação era diária lá em Israel. Era a pena de morte que os romanos usavam. Todos os dias tinha crucificado. Mas agora, quem é que vai lá fazer o sepultamento de um cara desse? Quem é que tem acesso ao governador? Não era uma pessoa simples. Vejam o acesso e a grandiosidade social que ele tem. É um homem, é uma autoridade, é um homem bem situado em todo o contexto do país. Pois ele vai lá e pede o corpo do Senhor. Ele vai ao governador, ele vai ao Pilatos e diz, olha, o condenado já está morto. Verificaram lá, o soldado está morto mesmo, está. Aí enfiaram uma lança do lado para confirmar que está morto, pode levar. Se expor, tem que ter fé, tem que ter coragem para fazer isso aí, não tem? Se ele se intimidou na noite anterior, agora aqui na sexta, esse homem assume uma grandeza, e ele se expõe. Se ele tinha uma fé muito reservada, ele agora abandona aquela maneira e vai a público com a sua fé. Então nós podemos dizer que de certa maneira ele também se converteu. Ele já vinha se convertendo, mas tinha que dar passos maiores, e agora ele dá passos maiores. Então em poucos minutos, quando Jesus está ali morrendo, isso foi entre meio-dia e 3 da tarde, quem sabe ali, já beirando as 3 da tarde, se converte um bandido, se converte um comandante, que foi o que dirigiu a crucificação. E vamos ver se converte o bom José de Arimateia, um homem do bem. Se converte um do mal, se converte um do meio e se converte um do bem. O que, que Deus quer mostrar com essa palavra, hein, meus irmãos? Que todo ser humano precisa ter esse encontro com Deus e essa transformação. Seja ele um bandido, seja uma pessoa da pior espécie na avaliação social. Seja um homem, eu não sou bem nem mal. E esses assuntos de religião, eu não tenho interesse por isso. Esse precisa de Deus também. E agora o terceiro, e aqui talvez seja uma tentação de uma pessoa de bem, de uma pessoa que diz, eu creio em Deus, eu tenho a minha Bíblia, eu não preciso mudar. Precisa. Mas já sou convertido. Pode ser que seja, mas precisa apresentar a sua fé a público. Então esse homem tem também uma grande mudança. O que está acontecendo ali em volta da cruz? O que está acontecendo que pessoas estão sendo transformadas? Transformadas pelo quê? Ao verem o amor na prática. Não tem nenhum poder maior que o amor no mundo. Não tem nenhum poder maior. É verdade que tem gente que não aceita o amor, não aceita a graça de Deus. É verdade. Tem gente que rejeita. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Está cheio de gente que rejeitou Jesus. Mas nós estamos também vendo pessoas que se dobraram ao Senhor ali, no último minuto, quase nos últimos segundos. E um manifestou a sua fé pública, quando Jesus já estava morto. É o dia de hoje, de amanhã, o que eu disse na oração ali no início da palavra. É um dia de amor extremo. Eu disse um dia que uma pessoa me questionou, que Deus é esse? Que criancinhas morrem, que isso, que aquilo outro. Eu lhe retruquei e perguntei, que Deus é esse? Que manda o filho dele justo, perfeito, santo, morrer por mim? Morrer por você, nós, com tantas deficiências. Eu até podia usar palavras mais fortes que deficiência. Peguei uma palavra amena. Peguei uma palavra leve. Que Deus é esse que nos ama? Sendo nós do contra, como aquele bandido, sendo nós do meio, uma pessoa que diz equilibrada, socialmente bem aceita, ou sendo nós uma pessoa aparentemente do bem. Que Deus é esse? O que que esses três homens, o bandido, o comandante e o José de Arimateia, o que eles têm de diferente? Vocês viram que eles têm de diferente um do outro? É a conduta social e uma conduta religiosa. São três condutas diferentes. Mas o que eles têm de igual, os três? Os três precisam um encontro com Jesus. Os três precisam experimentar um amor tão forte que eles nunca viram. Às vezes, meus irmãos, a gente fala, fala, fala. Isso tem um alcance. Mas quando a gente mostra, isso tem outro alcance. Não é assim? Se diz no popular que um gesto vale por mil palavras. Eu sei, palavras e gestos devem andar juntos. Mas os gestos falam muito. E aquele homem de pendurado na cruz. Já nesse momento, agonizando, morrendo. Esse homem ainda atraía gente para ele. E esse homem continua atraindo gente para ele. Estão aqui, não estão? Estamos aqui juntos. Esse homem continua atraindo. Então nós perguntaríamos o que tem nesse homem. Sabe o que tem nesse homem? O comandante que teve que ministrar a crucificação. O comandante descobriu. Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. É isso que nós enxergamos nele. Nós enxergamos Deus nele. Um Deus que ama. Um Deus que se entrega, um Deus que parece assim que não tem limite nesse amor. É isso que nós estamos comemorando. Nós estamos, meus irmãos. Essa semana nós estamos numa semana de oração na igreja, jejum. E a minha oração, a semana inteira, é praticamente uma oração simples e pequena. Eu tenho orado, Deus, revela para mim, revela para nós o significado maior da tua obra nesses dias. Da tua obra na cruz, da tua obra na ressurreição, revela isso mais para nós. Tem coisa que às vezes estão assim, como que por trás dos panos, quando abre mais as cortinas, Senhor. Descortina, porque às vezes a gente não entende algumas coisas, Senhor, eu quero compreender mais, além da minha razão, com o meu coração, quero entender isso mais, Senhor. Ou alguém de nós pensa que já entendeu tudo. Alguém de nós pensa que já experimentou esse amor todo. Eu acho até, irmãos, que esse homem, esse bandido, ele teve uma das maiores experiências humanas com o amor de Deus. Porque muita gente hoje se aproxima de Deus. Ah, Senhor, o que o Senhor pode me dar? Porque eles sabem que o Senhor já está ressuscitado. Eles sabem que o Senhor voltará, que o Senhor venceu. Mas esse bandido não sabia disso que nós sabemos. Que fé teve esse homem de olhar para um moribundo, está ali, está sangrando, está morrendo nos próximos minutos. E esse homem diz, esse homem aí tem um reino. O bandido diz para o outro que está morrendo, para Jesus. No teu reino te lembra de mim. Um homem que nunca pensou no reino de Deus. Um homem que nunca pensou em céu. Agora ele está pensando. É verdade que à beira da morte a gente pensa muitos assuntos que nunca pensou. Eu já ajudei muita gente a morrer e eles nunca queriam pensar alguns assuntos. Mas lá no finalzinho, aí eles chamam o pastor, você sabia? Mas nós vamos, porque nós queremos ajudar todas as pessoas, ainda que passou a vida inteira sem Deus, correndo um risco tremendo da sua alma, da sua vida eterna. Mas nós estamos lá no finalzinho para ajudar a salvá-la, como nesse caso. Esse homem foi um grande crente. Ah, mas quanto durou a vida dele de crente aqui na terra? Ah, talvez 5 minutos. Talvez 15 minutos. Mas para mim não importa o tempo que ele foi crente. O que me importa é o tamanho da fé desse homem. Como eu disse, crer no Jesus que faz milagre, que o negócio está de vento em popa. Com a calma tempestade, aí sim é maravilha. Mas crer num miserável. Me entendo quando eu digo um miserável. Que está ali abandonado por todos. O próprio José de Arimateia. Quando ele vai buscar o corpo de Jesus. Onde é que estão os outros? Onde é que está Pedro? O valentão Pedro. Sumiu. O João esteve lá na frente da cruz. Mas e agora? Na hora de pegar o corpo. O bom João. O bom João, não fala nada dele. Onde é que está Tiago? Tiago, um dia que ia fazer uma oração para matar os outros, você lembra? Mandar vir fogo do céu e consumir os ímpios lá. Onde é que está o valentão Tiago? Sumiu. E onde é que está todo mundo? E eu podia estender, onde é que está a mãe do Senhor agora? Ela teve um momento na frente da cruz também. Mulher valiosa. Mas nesse momento, onde é que está? Só temos notícia do José de Arimateia. O tímido José de Arimateia. O homem que talvez nas primeiras 3 décadas apanhou de muito irmão. Na hora do pega mesmo, tu fugiu, né? Na hora de votar lá a favor de Jesus, onde é que tu estava? Essa conversa deve ter circulado umas 3 décadas, 30 anos. E Lucas vem trazer uma versão que esse homem, que talvez muitos criticaram, esse homem se expôs a um risco de vida ao dizer, eu sou amigo desse crucificado aí. Mais do que amigo, eu sou discípulo desse homem que foi morto há pouco. Eu sou amigo desse homem que foi odiado pelos meus compatriotas judeus. Eu sou amigo dele. Ah, e vou dar a minha sepultura para ele. Eu tenho uma sepultura novinha. Parece que ele era um homem mais velho, né? Por que eu digo que ele era mais velho? Porque muita gente idosa já começa a fazer sepultura. No interior isso é comum, não é? Muitos aqui, os nossos pais, nossos avós, já tinham sepultura antes de morrer, não tinha? Parece aqui que o José de Arimaté é um homem idoso, que já tem, sabe, não tem muitos dias, não quero dar trabalho para meus filhos, já vou deixar a sepultura pronta. Sepultura, quem inaugurou a sepultura dele? Foi o Senhor. Então esse homem correu o risco. Esse homem pagou do bolso para fazer uma sepultura. Não era barato. Ele era um homem rico, tinha uma grande gruta, né? Tipo uma caverna, onde sepultaram Jesus. Esse homem tinha panos, lençóis de linho finíssimo. Esses linhos eram feitos no Egito. Só ricos tinham. Ele tinha esses linhos. Enrolou o corpo de Jesus. Então o amor desse homem se somou com a fé, uma fé que cresceu. Uma fé que cresceu na crise. Na primeira fase da crise, parece que ele estava tímido. Mas conforme a crise avançou, ele cresceu. E é isso que eu quero falar para nós nessa noite, meus irmãos. Independente da condição que você está, se você é um homem que não quer saber nada de fé e está aprontando, você é uma mulher que está aprontando, o Senhor te chama. Se você é como o comandante que, não sou mal nem bom, eu estou aí fazendo meu serviço, sou um trabalhador, sou um homem honesto, te falta Deus. E por último, se você é um homem ou uma mulher de bem, não basta ser um homem ou mulher de bem, precisa ser um homem ou mulher de fé. Compromisso público com o Senhor. E esse aspecto, o José de Arimateia despertou para fazer o sepultamento de Jesus. Nós vamos ter a ceia daqui um pouquinho. E eu queria que você avaliasse a sua vida. Se entre esses três tipos de pessoa, você se classifica, você se enquadra numa delas. Entre os que não querem saber de fé, entre os que são indiferentes, ou os que são de fé, mas uma fé que está dentro de um baú. Uma fé que está escondida. E essa fé precisa vir a público. Feche os seus olhos e fale com Deus. Se você, e eu penso que numa das três situações, praticamente todos nos encontramos. Fala com o Senhor por um momento. Se você é daqueles que tem uma fé interior, e a sua fé é verdadeira, ela não é falsa. Mas a tua fé interior, para ter valor, ela precisa também ser pública. Quero pedir às irmãs que vão nos cuidar da ceia, já podem ir indo lá. Fale com o Senhor. Se você chegou aqui hoje à noite e tu não está andando bem com Deus, eu não estou nem dizendo que você está atirado aí no mundo, que você está pecando deliberadamente por gosto, eu não estou nem falando disso. Mas se você está frio na fé, você é daqueles homens, daquelas mulheres que trabalha sério, você é honesto, é correto. Eu não estou nem te comparando ao bandido, falcatrua. Como o centurião. O centurião se rendeu ao Senhor. Um homem que já tinha crucificado, com certeza, centenas de pessoas. Aquele dia foi diferente. Aquele dia ele tinha crucificado o Filho de Deus. Ele não sabia no início. Por que fazia tão somente o seu serviço? Mas quando Jesus morreu, o centurião viveu. Ele se rendeu a Jesus. Se você precisa se render ao Senhor, se renda. À medida que você compreende a morte do Senhor, você vive. Se você se assemelha a José de Arimateia, um homem de bem, um homem religioso, que se interessa por assuntos da Bíblia, por assuntos espirituais, se interessa pela igreja, mas tua fé está muito escondida, eu quero te pedir hoje, te exponha, não te envergonhe do teu Senhor, não te envergonhe daquele que te amou, e como diz no livro de Hebreus, o Senhor Jesus não tem vergonha de nos chamar de seus irmãos. O Senhor não tem vergonha. Pai, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra, que diante do Senhor, ali em agonia, em sofrimento extremo, esses três homens viram mais do que um crucificado, acabaram vendo Deus. Revela-nos o teu Filho, cada vez mais, Senhor. Eu gostaria que você pedisse isso para o Senhor, nesta oração, que ela parece pequena, mas é das orações mais profundas que você pode fazer. Me revela teu Filho, Senhor. Pode pedir isso para Deus? Você vai ver, faça essa oração seguidamente. Faz muitos anos que eu oro também essa pequena frase. Me revela teu Filho, Senhor. Você vai ver o que vai acontecendo com a tua vida. Você vai crescendo, você vai tendo novas compreensões, novas atitudes diante do Senhor. Me revela teu Filho, Senhor. Como revelastes ao malfeitor, como revelastes ao centurião, como revelastes a José de Arimateia. É verdade, Deus. Tem coisas que nós já conhecemos a teu respeito e ainda falhamos. Eu quero te pedir misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Sobre mim, sobre aqui pais, mães, tua misericórdia sobre os filhos que aqui estão, tua misericórdia sobre os idosos. Deus, nós não temos como nos apresentar diante de ti, a não ser com o Cordeiro que o Senhor mesmo proveu. Ninguém de nós aqui, Senhor, tem méritos para poder argumentar contigo, para querer fazer algum tipo de troca ou barganha. Não, Senhor. Todos os nossos méritos estão no teu Filho. Você acredita assim também? Todas as virtudes estão no teu Filho. E porque cremos nele, isso nos são doadas também. Obrigado, Senhor. Obrigado. O malfeitor entendeu isso no finalzinho da vida. O comandante romano entendeu isso provavelmente lá pelo meio da vida. José de Arimateia, Senhor, entendeu isso? Quem sabe, faltando-lhe poucos anos de vida ainda. Bom, Senhor, independente onde estamos, na nossa jornada aqui na terra. O importante é que nós conheçamos o teu filho. Obrigado, Senhor. Se olhamos para nós, falta bondade, falta justiça, falta fidelidade. Bom, nós começamos, falta de tudo, um pouco ou de tudo, até um muito, Senhor. Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Se olhamos para nossos irmãos, Senhor, se colocarmos um olho crítico, também vai faltar de tudo um pouco e de tudo muito. Se olhamos para qualquer ser humano, Senhor, seja ele bandido, seja ele um trabalhador, seja ele um religioso de profissão, vai faltar tudo também, Deus. Por isso hoje de noite nós estamos olhando para o teu filho, em quem não faltou nada, e tudo que o homem precisa, tudo que a mulher precisa, está em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Assim, Senhor, assim, com essa mensagem que a tua palavra nos mostra, eu me encorajo a tomar a ceia, olhando para o Cordeiro, não olhando para mim, olhando para o Cordeiro, olhando para a provisão que o Senhor mesmo criou, fez. Obrigado, Senhor. E todos que estão orando e creem nessa forma de entender as Escrituras e a própria vida, se você concorda com isso, então você pode dizer amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém. Ainda bem que temos o Cordeiro. Amém, irmãos.